das melhores, primeira edição. Lembrando que logo mais, 3 da tarde, tem a outra, né? Mas na primeira edição, essa foi a última do ano. A gente agradece demais o seu carinho, agradece demais aí a sua companhia. E dizer que você é top, valeu? Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua amizade. E é o seguinte, amanhã estaremos juntos aqui no último dia do ano, com energia, com alegria. E desejo a todos aí que você tenha uma ótima virada de ano, que as coisas aconteçam aí pra você da melhor maneira possível. Valeu? Tô indo nessa, junto comigo, indo Azul Atacarejo. No Azul Atacarejo tem preço e serviço. Cuide-se bem, hein? Grande abraço aí pra todo mundo. Segura a onda, galera. Amanhã é outro dia, amanhã é outro ano. Você vai dormir hoje, vai acordar só ano que vem. Ó, que coisa boa, hein? Que é isso, papai? Vem aí o nosso querido Carlos Zani. Ele vem aí daqui a pouquinho, não é isso? Já, já, com muita alegria pra você aqui. Claro, né? Daqui a pouquinho tem o NN Light, aquele refresco especial no seu horário de almoço. Valeu, pai. Abraço. Vira NN, é bom demais. Só toca musicão. Música. No ritmo do seu Natal, a NN toca. Toca. Toca. Amado Batista. Eu estou chegando agora. Boa noite. Wesley Safadão. Porque assim, assim, mentiro pra mim. Mano Walter. O nosso fim vai ser quando. É uma música melhor que a outra. Maiara e Maraíza. Eu falei, então tá, eu falei, eu falei, vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que você não viu não grandão na minha cara? Sora NN. Você tem a playlist que você e o bom velhinho aprovam. Feliz Natal. Rádio NN, se liga na hora. NN 1159, bye. Você gosta de ouvir música? Só na NN. Toca 40 minutos de música. Oba! E sem intervalo. Muito som. Toca mais. Toca mais. De segunda a sexta, às 14 horas, aqui na número 1. Se você tem problemas de queda de cabelo, na Temmag, a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, trata desse e outros problemas relacionados à calvície ou alopécia, tanto feminina quanto masculina. Estamos localizadas na Rua Fernandes Lima, 434, no centro de Arapiraca. Agende suas consultas ou exames pelo WhatsApp 82 998 35 21 91. Siga-nos nas redes sociais. Temmag, responsável técnica doutora Laura Fonseca, CRM 6090, RQE 3446. No seu verão, NN. CPO é referência em traumatologia e ortopedia para Arapiraca e toda a região agreste. Com pronto atendimento, todas as subespecialidades em ortopedia e 2 endereços. Avenida Deputada Cici Cunha, 1103, Novo Horizonte. Telefone 82 996 326068. E Rua Pedro Nunes Albuquerque, 101, Centro. Telefone 82 98161 5764. Fale conosco e siga-nos nas redes sociais. CTO. Responsável técnico Dr. Gustavo Francisco Vasconcelos Nascimento. CRM 4164 AL. RQE 2055 AL. Alagoas querida, chegamos ao final de um ano com muito trabalho realizado. É por isso que somos o governo que faz Alagoas bater recordes. Batemos recordes na geração de empregos e crescemos o dobro do país. Temos recorde também no turismo. Somos o segundo estado onde a educação mais evoluiu. Das 100 melhores escolas do Brasil, 31 são alagoanas. Zeramos as filas do tratamento oncológico e passamos a realizar transplantes. Mas, minha gente, o que mais me emociona é ter tirado 400 mil alagoanos da pobreza. Em 2025, vamos continuar entregando grandes obras. O Hospital do Idoso em Maceió, o Hospital de Palmeira dos Índios, o Aeroporto de Maragogi, as grandes duplicações e 57 novas escolas. Com muito trabalho, vamos continuar sendo o governo que faz por você.

Você está ouvindo NN Light. Música NN Light. Rain. dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. África, NN, meio dia e 20. Essa música, inclusive, é de 1982. Você já curtiu um som no NN Light com 6 Grammy Awards? Pois é, essa música, inclusive, de 1982, renderam aí 6 ao grupo. Demais! Meio dia e 20, só sucesso total aqui no NN Light. A gente continua. Chegando a Stand By You, só na sua NN.